te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente, e o arrepio frio que dá na gente. Você.